esqueceu. Tá vendo aquela pessoa? Pra mim já morreu. Por ela não sinto mais nada, pois sofri demais. Agora tudo mudou, ela é quem anda atrás. Se você quiser voltar, vai penar. Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar. Se você quiser voltar, vai penar. Eu já tenho outra, meu bem, em seu lugar. Opa! Vem aqui, meu benzinho. Vem, que eu vou te abraçar. Vem, que eu sou teu inteirinho. Vem, vem comigo dançar. Você, quero ser teu namorado, mas não me faça sofrer. Vem, meu amor, vem me dar teu carinho. Eu não suporto mais viver sozinho. Quero te dar todo o meu amor. Vem que eu te quero com ansiedade. Vem me dar toda esta felicidade. Venha logo, por favor. Meu amor, não se esqueça de mim. Por favor, diga que sim. Eu não consigo esquecer você. Você é meu bem, o que vou lhe dizer? Quero você, quero você, quero você, todinha pra mim. Quero você.